Maurício do Nordeste. Sanfoninho, parabéns. Goiaba. Sim? Vem mais eu, Martinho. O professor chamou eu vim correndo, eu não sei o que. Chora sanfoninha, minha dor. Minha sanfoninha, amiga, certa, tô chorando, tô de perto, para sou da dor. Chora sanfoninha, chora, chora. Chora, chora, chora, sanfoninha, minha dor. Minha sanfoninha, amiga, certa, tô chorando, tô despertando o coração do meu amor. Chora, sanfoninha, chora, chora, chora, sanfoninha, minha dor. Minha sanfoninha, amiga, certa, tô chorando, tô despertando o coração do meu amor. Tá fingindo que não tá, tá te querendo, tá fingindo que não tá, coração batendo, tá fingindo que não tá, tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. E ele tá te vendo, tá fingindo que não tá. Tá te querendo, tá fingindo que não tá. Coração batendo, tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. Diga aí, professor. Essa menina é o cão do inferno.